E novinha, você prefere ligeirinho ou lentinho? Mina, tá na hora de você decidir. Ligeirinho, lentinho, ligeirinho, lentinho. Mina, tá na hora de você decidir. Ligeirinho, lentinho, ligeirinho, lentinho. Ei, novinha, você já decidiu? Ainda não? Ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Lentinho, lentinho. Ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Lentinho, lentinho. Ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Lentinho, lentinho. Ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Lentinho. E novinha, você prefere como, hein? Ligeirinho, lentinho. Tá gostoso. Mina, tá na hora de você decidir. Ligeirinho, lentinho, ligeirinho, lentinho. Mina, tá na hora de você decidir. Ligeirinho, lentinho, ligeirinho, lentinho. Alô, amor, você já decidiu? Ainda não? Ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Lentinho, lentinho. Ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Lentinho, lentinho. Ligeirinho, ligeirinho. Lentinho, lentinho. Ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Vai! Lentinho, lentinho. Alô, amor, você já decidiu? Ainda não? Ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Lentinho, lentinho. Ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho.